Essa vida, joga moeda, menino, menina, pra confirmar. Se for em cima da hora, quem vê primeiro vai chorar. Todo mundo cheio de razão, mas o mais abalado é o pai, que tá na missão. Quando viu o neném mais esperado, mais um pouco e todo mundo invadia o quarto. Ninguém escutou como ele aquele choro, ninguém nunca viu ele tão disposto. Desempregado, mais longe do desgosto, naquela hora agradecer ainda era pouco. O berço em casa, comprado com esforço, já faz alguns dias que não sabe o que é o almoço. Tá no maior calor, liga os mano que o herdeiro chegou. O filho nasceu muito bem, nossa cara, nossa vida é na favela. Um salve aos parceiros que tiveram os herdeiros também. Toda hora nasce alguém, sai da placenta pro planeta. Move o coração de tudo em direção ao fruto gordo do futuro. De uma ponta a outra da bochecha, um riso de gengiva é mais potente que uma ogiva. Despejado em campo de batalha, a vida explode, muda o rumo, desvia o destino. Com seu choro aberto, certo no querer, apenas leite, leite sem enfeite, amor e pronto, muito pouco. A vida continua simples no começo. Todo nascimento acende a consciência que se abre em outro. Ao que vier na rua, o mundo inteiro ecoa. Quando sou o som da voz do balbucio, que ainda não é sílaba, sentido ou fala, mas que move os carros na avenida agora. Mais bonito e sempre com faróis piscando, anunciando a vida que hoje passa e deixa sua marca um ponto a mais, dizendo estou aqui, resisto, existo, caibo, sou bem-vindo ao mundo. Abro o peito, virgem de viver agora. Deixa acontecer, nascer, passar prazer e dor, e nasça, passe, nasce novamente. Renovada a vida, tudo certo, céu no centro, sol no eixo, brilho no olho, treino, trilho agora, nada dói, meu filho é meu herói. Dói, dói, dói, dói. No dia em que fui mais feliz, 29 anjos me saudaram, duas mães são felizes. No dia em que fui mais feliz, 29 anjos me saudaram, duas mães são felizes. Vida esperada, tamo na área, nem parece madrugada. Melhora quando nasce alguém, a toda hora nasce alguém. Sai da placenta pro planeta, move o coração de tudo em direção ao fruto. Menino, menina, pra confirmar. Se for em cima da hora, quem vê primeiro vai chorar. Todo mundo cheio de razão, mas o mais abalado é o pai. Era apenas leite, leite, sem feito amor e pronto, muito pouco a vida continua. Simples no começo, todo nascimento acende a consciência que se abre no outro que vier. Como ele aquele choro, quando sou o som da voz do palco, que ainda não é sílaba. Desempregado, mais longe do desgosto. Naquela hora, agradecer ainda era pouco. Deixa sua marca um ponto a mais que sempre estou aqui. Resisto, existo, caio, sou bem-vindo ao mundo. Abre o peito, filho de viver agora. Liga os mano que o herdeiro chegou. O filho nasceu muito bem. Nossa cara, nossa mão. Sinto só no eixo, filho, não tem filho agora. Nada dói, filho é meu herói. Tomar no capão andando. Amo meu pai. Amo minha mãe. Amo no capão andando. Quando nasci, meu pai chorou. Meu pai ficou muito feliz.